matéria não aguentar e adoecer profundo. Até a matéria não aguentar e adoecer profundo. Profundo e lento, demorando para se aperceber. Mas chegada a hora da verdade, nada fará esquecer. Mas chegada a hora da verdade, nada fará esquecer. Esquecer a dor que brotará dentro de ti. Sinal que seu espírito se afastou de mim. Sinal que seu espírito se afastou de mim. De mim se afastou. Quando ferido tu não socorreu. Quando pobre tu não ajudou. Assim é que sou eu. Quando pobre tu não ajudou. Assim é que sou eu. Eu sou o Alfa e Ômega, o começo, o meio e o fim. Sou também a luz do Santo Dharma, ó pequenos, vinde a mim. Sou também a luz do Santo Dharma, ó pequenos, vinde a mim.